vai a todos, meu humildemente salve. Agradeço primeiramente a Deus pela vida, pelo dom, pelo meu trabalho, porque sem ele eu seria um nada e nem CD eu tinha gravado. Agradeço também a família VFL8, que nunca me deixou na mão e tá comigo lado a lado. A família Ócares, Tibi, Marão, Paloso. A família Punk, Gui, Binho, Poli, Toca, Enando. E a todos os punks que tá nessa vida pessimista, tá ligado? Periferia Tatu, um salve também pra todos os parceiros que gostam do som do caixão lacrado. A Billy, Neguinho DVD, Teoria, Jack Samus, Elton, Saco, Ricardo, Inho, Nen, Alex, Buda, Gilmar, Maico, Luciano, Guto, Badega, Toco, Gordinho, Fábio, Filó, Léo, Carlos, Zig, Ricardo GMA, Cristiano, Carlinhos, Dó, Mingau, Pio, Raimundo, Frank, Pé de Meia, Magazine, Vanderlei, Paulinho FP. E há um cara humilde e grande que eu não podia esquecer. Lídio Santos, tiro certo, parceiro, tamo junto, rapaz, é lado a lado. Davi, conceito negro, família, verbo intenso, sistema nervoso abalado. E a todos aqueles que ajudam de forma positiva, é desse jeito. O rap tá com nós, tamo junto e misturado, lado a lado. Vai a todos também, o meu muito obrigado de coração. Desculpa se ficou faltando alguém, mas sem mágoas. É esse o nosso primeiro CD, MC Pequeno e DJ Edilson. Juntos somamos o grupo Caixão Lacrado. O paraíso não existe. DJ Edilson, Caixão Lacrado agradece todas as pessoas que foram influentes no meu caminho para hoje estar onde eu estou, para hoje ser o que eu sou. Entendeu? Eu agradeço a família Ócares, a Lene, a Otto. Agradeço a Gel, a Cacai, a Lula, a Beto, a Roberto. A todas as pessoas que foram influentes, que me dão influência na minha vida. Agradeço a Adriana, que me dá apoio e incentivo. Valeu, família, é nóis. Além de tudo, seu DJ Edilson, agradeço a Pequeno. Aqui é Caixão Lacrado, família VFL8. Na fé, na fé.